3305, complete a aproximação, torre no 986 dúzia. 6313, tem 93 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa é o Galeão. Três e 40, Galeão, quantas pessoas mesmo? 93, 93. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 90. Vamos na ponto de espera, pista 10, Oxané 63 a 93. Oi Salvador, bom dia, tá 3305, estabilizado, ILL, carteira 10, embaixo da base. Transmissão baixa, tá, 3305, repita. Estabilizado ILS, cabeceira 1-0, trem baixo da base. Autorizado pouso, 1-0, grau 099, tá, 3305. Livre pouso, tá, 3305. Objeto 6747, chame Recife, 125, decima 1. 1251, Objeto 6747, muito boa noite, senhor. Boa noite, bom voo. Muito obrigado, boa semana. Oxané 6313, mantendo o ponto de espera da 90, está pronto. Mantenha o ponto de espera, Oxané 6313. Oxané 6313 autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, pista 1-0, Oxané 6313. TAM 3305, no solo 37, libere a direita, taxi Delta ou Eco, após Alfa e Kilo, pátio 3, depois pátio 1 na posição 07. Sim, vai agora, livrou a direita na Eco, prossegue Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, qual seria a posição? Posição 07. Posição 07, TAM 3305. Ryanair 6313, autorizado. Decolar 10 graus 09 nós. Novembro Papai está agora 60 milhas sudoeste de Salvador, está em contato radar. Prossiga para a Mare, chegada a Mare, no ideal de São 050. Papai, ambiente, informação e ânsia. Né, 6313, decolou aos 40, chama o controle, boa noite. 198, Oxa, né, 6313, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oxa, né, 6313. Oxa, né, 6313, boa noite, contato radar, 360, após 2 mil pés, direita, direto da EU. 60, Oxa, né, 6313. A083 descend 2000 feet, candidate 1014, that's clear, final ILS approach, report established. Roger, clear 2000 feet on KNH 1014, clear for the ILS and good report established. Pela 6313, controle. Prossiga. Confirme a proa. Proa Dinero, 24 milhas para Dinero. Ok, a saída paga foi da Euleda de Deve. Beatriz, no 3, chame o centro agora, no 25, décima 1. 125, 1, chamará o 63, 13. Controle, a... Charlie. E autoriza a voar Duna, Whisky November Papá? Autorizado Duna, November Papá, descendo ao 50. Station final, Europa 083. November Papá? November Papá, aguarde. Europa 083, complete final approach, call tower 118.6. 86, good day. Whisky November Papá está autorizado a approach Duna. Autorizado para de Duna, Whisky November Papá. Tower, good evening, Europa 083. Good evening, Europa 083. Landing gear check. Not yet, sir. Gilles, estou com uma boa noite, eu tenho a identificação. Ai, Gilles. Gilestão Uzulu, contato radar 5, 7 milhas do oeste de Salvador. Prossiga para a Mari, na chegada da Mari, reporte para a descida. Ai, Uzulu. Air Europa 083, check landing gear. Landing gear is done and locked, thank you. Okay, clear to land, runway 10, 120 degrees, 07 knots, Air Europa 083. Clear to land, Europa 083. Solo Salvador, muito boa noite, o 4209 da Azul. Eu teria a saída pro da Confins? Negar no 014, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Tá, sim, está autorizada daqui a 2000, é... autorizada a final ILS, desde que não vou dar sopa. Azul 4209. Autorizado para Confins, nível 380, via Bridge, Up Zulu 16, Charlie November Fox, conforme rota do plano de voo. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, controle 119.8, transponda 5565. Autorizado, Belo Horizonte Confins 380, sai na Dael, Leda, após Bridge, Upper Zulu 16, até lá Confins. O controle é o 198 e aciona 5565, cotejou 4209. Correto, para acionamento, pode mudar para a frequência da torre em 118, decimal 6. Chamará para a torre então, 286. Dado ponto ideal, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, desce para 3.010, o ajuste em Salvador, 0.14. 3.010.14, Zulu. Qualquer coisa, eu destrago. Air Europa 083, underground at 5.3. leaving the runway next to the right, Echo or Foxtrot, then Alpha, Kilo, Apron 3, and next Apron 1, position 10. Read that, next to the right, Foxtrot, Alpha, 10 Kilo, Apron 3, Apron 1, and then to stand 10, Europa 0, A3. That's correct, sir. Equador 6224 transferindo, descendo para o 110. Estando 6224, acione identificação, autorizada a chegada à mão, desce para 4000 pés, o ajuste no 014, está livre velocidade. Ciente, 4000 pés, chegada à mão, 1014, ajuste, 6224. Chanda 6224, da presente, direto Duna. Duna 6224. Controle, isso que não vem ver papá, interceptou o curso do localizador. Novembro papá, complete a aproximação, chama a torre 1862. Vai chamar a torre 1862, que não vem ver papá. Torre Salvador é o Papa Tango, isso que não vem ver papá, está estabilizado no localizador. Patango, Whisky, novembro da Fafá. Boa noite, avistado, confirme o trem. Já estamos visual com a pista já, Whisky, novembro da Fafá. E o trem de pouso já está embaixo travando? Vai baixar o trem, vai baixar já o Whisky, novembro da Fafá. Paciente, pouso com o trem embaixo travado. Tá paciente. Então, o Whisky November Papá passou o externo, está abaixado e travado. Vai modificar, girar a base com curva à direita para pousar na 17. Plano de voo cancelado, instrumentos cancelado 01. Prossiga sob regra de voo visual, com base pela direita da pista 17. Chame na final, com trem baixo e travado. Whisky November Papá. Chamará na final, baixado e travado, Whisky November Papá. Torre Whisky November Papá, baixado e travado na final da 17. Autorizado pouso, pista 17, 10 graus 07 nós, Papa Tango Whisky November Papá. Ciente Papá.